If you wanna be loved, baby, you will got to love for me too. If you wanna be loved, baby, you got to love for me too. Oh yeah, cause I ain't for no one sided love affair. If you wanna be kissed, well, you will got to kiss me too. Oh yeah, if you wanna be kissed, well, you will got to kiss me too. Oh yeah, cause I ain't for no one sided love affair. Well, the fair exchange bends and over robbery, and the whole world will know that it's true. Understanding solves all problems, baby, that's why I'm telling you. If you wanna be hugged, well, you will got to hug me too. Oh yeah, if you wanna be hugged, well, you got to hug me too. Oh yeah, cause I ain't for no one-sided love affair. Take it, well, no, baby, why try to give it? If you know you can't take it, well, then, no, baby, why try to give it? Cause I ain't for no one-sided love affair. Well, the fair exchange, there's no robbery, and the whole world will know that it's true. Understanding solves all problems, baby, that's why I'm telling you. If you want to be hugged, well, you got to hug me, too. Oh yeah, if you wanna be hugged, baby, you got to hug me too. Oh yeah, cause I ain't for no one-sided love affair. Cause I ain't for no one-sided love affair. Cause I ain't for no one-sided love affair. Olá, muito boa noite. Hoje começamos com Elvis Presley. A Mosca, um programa de Alexandre Pinto, em direto a partir da Rádio Lisboa. E sim, não se enganaram no programa, estamos mesmo na Mosca. O meu nome é Alexandre Pinto, sejam bem-vindos a mais uma emissão e hoje está cheia de coisas ótimas para ouvir. Começamos com Elvis Presley e fazendo já uma ressalva prévia. Esta emissão vai ser muito influenciada por dois livros aos quais tive acesso esta semana. O primeiro chama-se Tomorrow Never Knows, A Rock and Psychedelics in the 1960s, é de Nick Brummel, que curiosamente tem umas péssimas reviews na Amazon e no Goodreads. Não costumo fazer isso com os livros, mas por curiosidade fui ver o preço e deparei-me com as críticas e são horríveis. O livro é interessante e basicamente dá uma overview do que foi o impacto da música pop nos anos 60 americanos e também a importância dos psicadélicos na altura. E o segundo livro vai ser uma surpresa para mais logo, embora o nome já esteja no Facebook, um post que fizemos há pouco tempo. Sem querer tomar mais tempo da vossa atenção, vamos seguir ainda com Elvis Presley. Ficamos com mais uma música. O disco é o seu primeiro, é do ano de 56, portanto bem antes de os Beatles chegarem. E o livro tenta enquadrá-lo entre o blues, mais ligado às raízes musicais negras, e os Beatles e depois toda a explosão que houve. Mas falamos disso mais à frente, ficamos agora com I Love You Because, e antes disso, o nome da música anterior foi One-Sided Love Affair. Temos emissão até à 1 da manhã, se estão a ouvir em podcast, sejam bem-vindos também, é um pouco menos dinâmico, mas tenho muito gosto que estejam desse lado também, e enfim, até já. I love you because you understand, dear. Every single thing I try to do, you always there to lend a helping hand, dear. No matter what the world may say about me, I know your love will always see me through. I love you for the way you never doubt me, but most of all I love you 'cause you're you. No matter what may be the style or season, I know your heart will always be true. I love you for 100,000 reasons. E pronto, foi a pequena viagem que fizemos ao seu disco homónimo de 56, de Elvis Presley. Não é algo que eu, não é alguém, melhor dizendo, que eu ouça muito frequentemente, mas este disco esteve em moderada rotação esta semana, e tudo por causa deste livro, que também introduziu também Bob Dylan, e é com ele que vamos chegar agora, Honey, Just Allow Me One More Chance. Esta primeira parte do programa vai ser dedicada a alguma música dos anos 60. Não vou enquadrar com exemplos do livro, não me parece que seja necessário. Mas é uma experiência interessante, este exercício literário, tentando unificar a música dos anos 60 e especificar o lugar muito especial que a música ocupa num certo imaginário. Isso aconteceu, por exemplo, também com o filme do Baby Driver, que também entrou um pouco por aí, da música como, enfim, uma substância que engloba o nosso dia-a-dia. Bom, quando chega a esta altura e não começa a fazer muito sentido, passamos para a música. Vamos ficar com Honey, Just Allow Me One More Chance, do Free Willin' Bob Dylan, que penso ser um dos seus primeiros discos. E esta é a versão em mono, original. Com ela ficamos. Até já. Honey, just allow me one more chance to get along with you. Honey, just allow me one more chance to do anything for you. While I'm a-walking down the road with my head in my hand, I'm looking for a woman needs a worried man. It's just a one kind favor I'll ask of you. Allow me just a one more chance. Honey, just allow me one more chance to ride your airplane. Honey, just allow me one more chance to ride your passenger train. I've been looking all over for a girl like you. I can't find nobody, so you'll have to do. There's just a one kind favor I ask of you. Allow me just a one more chance. Honey, just allow me one more chance to get along with you. Honey, just allow me one more chance to do anything for you. Oh, yeah, looking for a woman that ain't worth no man. Or just looking for a needle that's lost in the sand. Or just a one kind favor I ask you. Allow me just a one more chance. Inconfundível harmónica do... interrompi-lhe a música, peço imensa desculpa. Bem, mas agora já não há como voltar atrás. Ficamos com Bob Dylan, o músico que, a partir aí de ontem, deixou de ser o atual Prémio Nobel da Literatura, portanto já ultrapassamos esse capítulo. Este é o seu disco de 63, eu acabei de confirmar essa informação, mas já me esqueci entretanto. e vamos passar ao Highway 61 Revisited, que é um disco que eu também não conheço muito bem. Na verdade, eu não conheço a grande coisa do Bob Dylan. E há uns meses, quando fiz uma emissão especial com a discografia dos Beatles, tive que mencionar, porque há a lenda que, enfim, parece-me que será mesmo verdade, que foi Bob Dylan que introduziu os Beatles aos psicotrópicos. E, de certa forma, isso acabou por mudar grande parte da música popular americana, com repercussões que ainda hoje são por demais evidentes. Esse é também um dos temas que este livro aborda. Podem encontrá-lo na biblioteca da Universidade do Minho. Não agora, porque está comigo. Eu acho que eles não têm outra edição, mas eu aviso quando o devolver. Estou quase a acabar. Ficamos agora com From a Buick 6. Acho que isto é a marca do carro, mas não sei como é que se diz. E o disco chama-se Highway 61 Revisited. E Bob Dylan teve, como é de conhecimento algo geral, uma espécie de duas fases na sua carreira. Uma fase mais acústica e depois uma fase mais elétrica. E esta será da sua segunda fase. Até já. Pronto, mais uma despedida neste programa. Assim deixamos Bob Dylan e a sua carreira. Ouvimos do disco Highway 61 Revisited from Buick 6, do ano de 65. E recomendo, se gostaram, se ficaram ainda que apenas levemente interessados na música destes dois que ouvimos, façam-no. Provavelmente isso não vai acontecer neste programa, muito menos nesta emissão. E passamos agora para os obrigatórios Beatles, que vêm a propósito também do momento favorito de todos os programas, que desta vez vai ser algo cedo, porque a segunda parte vai ser reservada a outros terrenos. Ficamos então com a recomendação da nossa querida, estimada Port Calling. Porto Calling, a melhor loja de vinil do país, no Porto. Do jazz ao punk, do rock ao hip-hop. Porto Calling, a loja de vinil do Porto. Sim, é demasiado cedo, de facto, mas já se vai perceber depois com o andamento deste programa onde é que nós vamos exatamente parar. A Porto Calling é uma loja 100% vinil que está sediada no Porto, na Rua da Conceição, junto ao Hotel Malaposta, dentro daquele pequeno centro comercial. Especializa-se nos géneros do rock, do pop, do jazz, do blues, do funk, do disco, do soul, do reggae, do dub, do ska, do rock, do roots, do hard, do metal, do punk e do industrial. E vocês pensam, só isto? E eu, não, porque ainda também do goth. E assim completamos a lista que o Pedro me deu, esta pequena cábula que eu tenho. É uma ótima loja, tem basicamente tudo o que de relevante vai saindo da nossa contemporaneidade. Mas uma ótima secção de discos escolhidos a dedo pelo Pedro, de coisas mais periféricas, e se gostam de descobrir música nova, passem por lá. É uma paragem absolutamente obrigatória se estiverem no Porto. Se não estiverem, têm o site em portocalling.com. Foi lá que eu vi, porque já esgotei com todas as recomendações que o Pedro me deu da última vez que eu lá fui, e foram todas ótimas e divertimos-nos imenso. Como não tenho ido ao Porto, tive que improvisar, fui ao site da Porto Calling e vi que o White Album dos Beatles está na loja, e vem a propósito também do livro, porque os Beatles têm uma presença absolutamente central no livro, na narrativa dos anos 60 da música pop. Começou britânica, mas depois também estender-se a uma influência americana, e vamos lembrar apenas que eles são o grupo que começou numa fase muito inicial a sua carreira, por ser uma espécie de histerismo de Justin Bieber, e com música que não era assim muito sofisticada como esta. You'll never know how much I really love you. Okay, na verdade esta não é um bom exemplo, porque havia coisas bem mais básicas que eles faziam, nomeadamente o Hard Day's Night, por exemplo. Mas era música cândida, música extremamente leve, ainda com resquícios daqueles cores românticos que à partida vão aparecer mais para o final da música e não vamos ter tempo de ouvir até essa fase. Mas vamos ficar com uma música do White Album, que é um dos discos mais importantes da carreira deles, também dos mais estranhos, porque é super fragmentado, na medida em que eles já estavam muito próximos de terminar e já gravavam as coisas afastados uns dos outros. Vamos ficar com Helter Skelter, que, se não estou em erro, foi uma das músicas que ficou associadas ao fim dos anos 60, idílicos, ao panorama de alegria social que se vivia. Penso que esta música está muito associada aos homicídios de Charles Manson, mas não tenho certeza. Não quero com isto incitar a nada, por amor de Deus, não me entendam mal, mas ficamos com uma ótima música rock dos Beatles, Helter Skelter, muito, muito energética. É a sugestão da Porto Calling para hoje. To the bottom, I go back to the top of the slide. Where I stop and I turn and I go for a ride. Till I get to the bottom and I see you again. Yeah, yeah, yeah. Do you, don't you want me to love you? I'm coming down fast, but I'm miles above you. You ain't no dancer. Bem, é preciso mesmo ouvir isto com atenção, porque isto são os Beatles e um projeto que começou sendo basicamente uma fonte de dinheiro pop que teve momentos conturbadíssimos da sua carreira devido ao absoluto histerismo das fãs que levavam aos concertos, de tal forma que não se conseguiam ouvir a eles próprios. E foi uma banda que é de certa forma um resumo do que foi a década de 60 com tudo o que ela acarretou, nomeadamente na história socio-pequeno-política dos Estados Unidos. E pronto, com isto ficamos. Não posso deixar de re-recomendar o livro, se quiserem, enfim, uma experiência literariamente duvidosa, Tomorrow Never Knows, da autoria de Nick Brummel. E confirma-se, Helter Skelter de facto está bastante associada ao Charles Manson, e foi ele que, de certa forma, com tudo o que aconteceu, com aqueles homicídios, com as coisas estranhíssimas que se passaram, que acabou por provocar o fim da fase dourada do que se passava nos anos 60, aquele movimento social dos hippies. E com isto temos que passar à próxima fase da nossa emissão, e vamos ficar agora com uma música que não se apresenta assim no disco, é Argument, dos Fleet Foxes, do seu disco de 2011, e já vamos perceber o porquê. Com ela ficamos. Eles lançaram um disco novo este ano, ainda não o ouvi, na verdade não ouvia sequer este disco. E é isto, ficamos com Argument, dos Fleet Foxes. Gail Casting said hello, Metallica. Gail Casting said, Mom, I'm in the radio show. Ouvimos a música dos Fleet Foxes, na verdade ouvimos mais coisas. Isto é um efeito secundário de ter tudo ligado ao computador e de ter ouvintes que gostam imenso de participar nas nossas emissões. Para eles também um enorme abraço. E mais uma vez alerto que temos a nossa comunidade, está aberta a qualquer ouvinte que se queira juntar a nós. Basta mandar-nos uma mensagem que nós explicamos o procedimento. Agora, estou cheio de medo que a qualquer momento possamos ouvir coisas indesejadas a partir do meu computador, portanto vou tentar ser sucinto. No fundo, os Fleet Foxes, eles surgiram ainda antes de 2010. Não sei ao certo qual foi o disco, mas era um disco lindíssimo, penso que também é homónimo. E eu não tinha ouvido o disco de 2011, andava com ele agora no carro, e a meio da décima música há este momento com os sopros, que é uma coisa se calhar mais ligada ao free jazz, ou nem sequer ao free jazz, mas a uma coisa mais de improvisação, de libertação de energia, o que não encaixa de todo naquela atmosfera folk, coisas bem preparadas, bem compostas, às quais os Fleet Foxes nos habituaram. E de resto, esses são momentos que na mosca nos interessam bastante, e por isso é que eu trouxe aqui esse projeto. E o que nos leva também ao segundo livro que teve influência nesta emissão. E este requisitei na mesma altura que o outro. Chama-se Audio Culture, Readings in Modern Music, editado por Christoph Cox e Daniel Warner. Este livro acho que está levemente associado à revista Wire e tem colaborações em termos de artigos de várias personalidades da música. Muitas delas bastante importantes. Temos John Cage, temos Simon Reynolds, que é um ótimo jornalista de música. Temos Brian Eno, Paulina Oliveiros, que faleceu há pouquíssimo tempo. John Oswald, de quem já falamos na edição de Vaporwave e Plunderphonics. Humberto Eco, que é mais conhecido por ser romancista. Caroline Stockhausen, Aphex Twin, ainda não cheguei ao seu artigo. Mas, enfim, de resto, deu para perceber que temos aqui, de facto, muita coisa para ouvir. Para ler e para ouvir também. E vamos falar de mais coisas, mas por enquanto vamos ficar com mais uma música. Vamos ouvir o trio de Albert Eiler, com o seu disco Spiritual Unity. Vamos ficar com a primeira faixa. Não conheço o disco, mas creio que é um dos essenciais do free jazz. E estamos a começar a desbravar o caminho até ao final desta emissão, que nos vai levar pelo noise, pelo som desgovernado, pela falta de estrutura. E é sobre isso que vamos falar até ao final desta emissão. Ficamos com Ghost's First Variation, da autoria de Albert Eiler Trio. Até já. termina a primeira música do disco Spiritual Unity, de 1956, da autoria de Albert Eiler Trio. Primeira e única, penso eu, incursão pelo free jazz que vamos ter nesta emissão. Veio no seguimento do que ouvimos anteriormente, dos Fleet Foxes, e vem também como uma espécie de preparação para tudo o que vamos ouvir a seguir. Deste livro, Audio Culture Readings in Modern Music, que está em inglês, tive que traduzir algumas passagens, e vamos ficar com algumas antes da próxima música. Esta é da autoria de... onde é que está? Bem, já, Luigi Russolo, que nasceu em 85, morreu em 47, portanto estamos a falar de música do século XX, que tem uma importância extrema no que toca na transição entre a música de cânone mais clássico, se bem que chamar música clássica, basicamente tudo o que vem antes do século, antes dos anos 60, não é útil, mas há uma transição clara no que aconteceu no mundo da música, e o século XX é importantíssimo, nomeadamente porque o noise, as coisas desgovernadas, a falta de estrutura, a tonalidade, começa a ser cada vez mais relevante e cada vez mais importante, e é sobre isso também que se fala. E passo a citar a Luigi Russolo no seu manifesto The Art of Noises. A vida antiga era toda silêncio. No século XIX, com a invenção das máquinas, nasceu o noise. Hoje, o noise é triunfante e reina de forma soberana sobre a sensibilidade do homem. Um pequeno à parte, aqui o noise eu não traduzi, suponho que seja o significado mais lato de barulho ou dissonância, enfim, ruído, talvez. Por forma a excitar e entusiasmar a nossa sensibilidade, a música tem vindo a desenvolver-se rumo às mais complicadas polifonias e rumo à maior variedade de timbres e cores instrumentais. Procurou as mais complexas sucessões de acordes dissonantes que prepararam, ainda que de forma vaga, a criação do barulho musical. O ouvido do homem do século XVIII não seria capaz de aguentar a inarmoniosa intensidade de certos acordes produzidos pelas nossas orquestras, que têm o triplo dos músicos que as orquestras do seu tempo. Mas a nossa audição encontrará deleite, porque já está educada pela vida moderna, tão pródiga em barulhos distintos. Não obstante, o nosso ouvido não está satisfeito e clama por ainda maiores emoções acústicas. Ora, estabelece-se já aqui o termo do noise, que está, de certa forma, ligado ao começo da industrialização, o facto de o ser humano se ter afastado, não do campo, porque o campo continua a existir, mas afastamos-nos certamente do silêncio. E há uma tese, não apenas de Luigi Russolo, mas de vários músicos, de vários ensaístas, de que nós estamos agora profundamente condicionados pela falta de silêncio, pela ausência de silêncio. E é isso também que procuramos na música. Bom, e seguimos agora para Tim Buckley, não a propósito de nada em especial, mas, enfim, é óbvio porque ele produziu várias coisas de âmbito experimental, mas Simon Reynolds, que já mencionei, aqui no final do seu artigo, falou de Tim Buckley e de Amanda Galassi, que íamos ouvir na emissão anterior, e qualquer oportunidade é ótima para ouvirmos Tim Buckley. É com ele que vamos ficar agora, ouvir Jungle Fire. Não é algo de muito experimental, mas é certamente não canónico, não é música pop. E sugiro que tentemos explorar ao máximo estes 4 minutos, sobretudo a sua voz, que era de facto uma coisa completamente à parte. Enfim. Tim Buckley era um mágico, e está obviamente pendente da emissão que temos que fazer sobre ele. Talvez para a semana. Ficamos com Jungle Fire. Memory echoed from the street in a crack. Just a song from long ago, when I lost my easy gas to the Harlem insect laws. I heard your bated moans in the passing cars and the swirling songs of the black man's bones through the walls and the saws and the cackling calls. You were there. Behind the sun. Dizer. Como um dos nossos ouvintes já apontou, este é do disco Star Sailor de 1970. É um disco absolutamente essencial, que tem um dos momentos mais bonitos da sua carreira, que é Song to the Siren. Mas todo ele é fantástico e está mesmo prometida, mesmo pendente. Eu estou mortinho por fazê-la. A emissão dedicada na íntegra a Tim Buckley, que vai durar imenso tempo, talvez uma hora e meia. E acho que vai ser mesmo especial, portanto fiquem atentos a isso. Mas estamos já a ficar sem tempo para tudo o que eu queria passar. Ainda mais uma citação e voltamos agora ao canone clássico. Voltamos ao livro Audio Culture Readings in Modern Music. Estamos a ouvir em fundo a música de Edgar Varese, que é francês, era francês, já faleceu. Estamos a falar de músicos do século XX. Nasceu em 83, faleceu em 65 em França, mas emigrou para os Estados Unidos, foi lá que fez grande parte da sua carreira e, enfim, foi contemporâneo de vários outros. Não podemos esquecer, por exemplo, John Cage, que também é importantíssimo, também pela sua peça de 4:33, que quando tomamos em conta tudo que se fala nestes artigos, nestes ensaios, não deixa de ser apenas uma veleidade artística e começa a ter outro tipo de simbolismo. Mas o Edgar Varese fez várias coisas. Foi um dos músicos que mais cedo, espero não estar a dizer as neiras, mas parece-me, pelo menos pelo que li neste pequeno livro, que foi dos que mais cedo entendeu as potencialidades da música gravada em fita, de que a música passaria a ser um artefacto por si só, e não algo que fosse interpretado depois por outros. Seria mais fiel e seria também um meio ela própria de produção. e ele várias vezes fala da eletrónica, que é uma coisa nova e que é uma coisa que vai ajudar os músicos, embora sempre limitado também pela criatividade do intérprete. Ficamos com uma citação de um texto seu. Ele neste livro tem vários e de várias épocas, e nós vamos ouvir uma música, uma composição que precede tudo o que ele escreveu, que vou ler agora. Eu estava a ver se encontrava o texto original, mas está difícil. Nisso, cara, não convém perder muito tempo com isto, não é? Edgar Varese, este foi escrito em 1936. Quando novos instrumentos me permitirem escrever música como a idealizo, o movimento de massas de som de planos inconstantes serão claramente perceptíveis no meu trabalho, tomando lugar do contraponto linear. O contraponto linear é um termo que se usa na interpretação musical. Eu não vos consigo explicar porque também não percebo. Quando estas massas de som colidirem, o fenómeno da penetração ou repulsão vai ocorrer. Algumas transmutações a dar-se em certos planos parecerão projetadas noutros planos, movendo-se a velocidades e ângulos distintos. Todo o trabalho fluirá como flui um rio. Penso que aqui é bastante clara a ideia espacial que ele tem da música, isso é extremamente interessante, e continua. Temos, na verdade, três dimensões na música: horizontal, vertical e aumentos ou diminuições dinâmicas. Adicionaria um quarto, projeção de som. Aquele sentimento do som nos deixar sem esperança de ser refletido de volta. Um sentimento semelhante ao proporcionado por feixes de luz enviados para a frente e para trás por um forte projetor, para o ouvido. Tal como para o olho, esse sentido de projeção de uma jornada rumo ao espaço. Isto foi de 1936. Estamos a ouvir em fundo uma das suas composições mais tardias, que seria talvez um bom resumo para o que ele fez numa fase posterior da sua carreira. Mas vamos ouvir Ionization, que é possivelmente das suas peças mais conhecidas, mas reparem que precede tudo o que ele escreveu nesta altura, nesta citação. Ainda há outra, mas ficamos com ela já a seguir. Vamos ouvir Ionization, é algo já bastante experimental, mas, enfim, mente aberta, ouvidos atentos, e é o que eu posso recomendar. A interpretação é por parte da Orquestra Nacional de França, e penso que conduzida por Kent Nagano, e com ela ficamos. Eu volto já a seguir. Até já. Ouvimos Ionization de Edgar Varese. Estamos a chegar mesmo ao final da nossa emissão. Tenho ainda mais uma peça que gostava de vos mostrar. E também uma última citação por parte de Edgar Varese. Ele defende uma... Enfim, eu acho que vou por aqui tocar em fundo. Estamos a ouvir... acho que a música de Pierre Schaffer. Não, na verdade Pierre Henry. Me enganei-me redondamente. E, na verdade, nem era isto que eu devia estar a passar agora. Não me interessa. A definição de música por Owen Wronski: a corporalização da inteligência que está no som. Isso é a definição de música para ele. E defendida por Edgar Varese. E diz o próprio: se pensarmos nisso, reparamos que, ao contrário da maior parte das definições do dicionário, que faz uso de termos subjetivos como beleza, sentimentos, etc., esta cobre toda a música, oriental ou ocidental, passada ou presente, incluindo a música do novo meio eletrónico, e aqui está a referência à eletrónica. Apesar de esta nova música ser gradualmente aceita, há ainda pessoas que, embora admitam que é interessante, ainda questionam, mas isto é música? É uma questão com a qual estou demasiado familiarizado. Até há bem pouco tempo ouvia tão frequentemente em relação ao meu próprio trabalho, que já desde a década de 20 decidi chamar à minha música som organizado, e a mim, não um músico, mas um trabalhador de ritmos, frequências e intensidades. De facto, para ouvidos teimosamente condicionados, qualquer coisa de novo na música foi sempre apelidado de barulho. Mas o que é música se não barulhos organizados? E um compositor, como todos os artistas, é um organizador de elementos dispares. Subjetivamente, noise é todo o som do qual não se gosta. Ficamos com Edgar Varese. A música que estou a passar em fundo é de Pierre Henry, que, se não estou em erro, colaborador de Pierre Schaffer, e acho que este último faleceu ainda há pouquíssimo tempo e já o ouvimos aqui na Mosca por causa disso mesmo, pelas suas experiências com música concreta, com experiências de pegar em sons do nosso mundo sensível, comboios, pássaros, colheres a bater umas nas outras, e pegar nisso e a fazer música, neste sentido obviamente mais lato com isso. É isso também que está em jogo nestes textos, nestas ideias, e acho que mesmo na próxima emissão ainda vamos ficar com este livro, porque depois, além do noise, temos também o ambiente, o silêncio na música, e isso também, enfim, Erik Satie chegou a propor a música que servisse como furniture, como mobília, que estivesse apenas presente para fazer figura. Vamos passar a uma última composição, e esta é da autoria de Murray Schaffer, que não é Pierre Schaffer, embora tenham o mesmo apelido e escreve-se de maneira diferente, mas sou da mesma forma, não confundam. Murray Schaffer nasceu em 33, é canadiano, ainda está vivo, e eu encontrei aqui uma citação da qual eu gostei bastante, e com ela vamos terminar e ouvir uma composição sua apenas para voz, para coro. Chama-se Snowflakes, se não estou em erro. Mas Murray Schaffer diz: não vou argumentar a importância do ouvido. O homem moderno, que parece estar a meio de um processo de autoensurdecimento, aparentemente considera um mecanismo trivial. No Ocidente, o ouvido cedeu terreno ao olho, no que toca ao órgão de maior importância perceptiva. E aqui também há mais algumas veleidades em termos de tradução. A frase em inglês é ótima. Não a vou conseguir encontrar agora, penso eu. Mas foi um pensamento que me tocou bastante. A importância que nós damos à visualidade, ao vídeo, à imagem, como forma de agarrar a nossa atenção. E acho que isso, no século XXI, é cada vez mais proeminente na nossa sociedade. Mas este texto deve ter sido escrito talvez na década de 70, portanto, enfim, não é nada que não estivesse já a ser previsto por outros. Estamos a ouvir Pierre Henry com Continuo Parte 2, o disco Continuo Capricho, e acho que este é relativamente recente. Mas vamos terminar agora ao som de uma composição de... deste senhor de quem ouvimos agora, Murray Schafer. É apenas uma questão de eu encontrar aqui no meu computador. Eu estava com ela ainda há pouquíssimo tempo. Aqui está, chama-se Snowforms. É uma composição de música coral. E com ela ficamos até ao final desta emissão. O meu nome é Alexandre Pinto, muito, muito obrigado por terem estado desse lado e espero que tenham gostado desta hora, que foi relativamente bem preparada e parece-me que correu bastante bem. Vou tentar ainda aprofundar alguns dos temas deste livro, mas se calhar ainda ficamos com ele para a próxima emissão. Não se esqueçam que temos o blog neocuprófago.wordpress.com, ucuprófago.wordpress.com, e o nosso Facebook em facebook.com/amoscadarrumo, se não souberem escrever cuprófago, o que é absolutamente normal. No podcast no iTunes, podem deixar reviews e estrelinhas, isso ajuda-nos imenso na divulgação do programa, que é de facto o grande problema que eu tenho, é fazer com que isto chegue às pessoas que precisam de o ouvir, mas sinto que estamos cada vez mais a melhorar nesse aspecto e isso deixa-me extremamente feliz. Quanto a vocês, muito, muito obrigado mais uma vez por terem estado desse lado. Eu volto para a semana com mais uma emissão da Mosca. Ficamos com a música coral de Schafer, Murray Schafer. Chama-se Snowforms. Fiquem bem, tenham uma ótima semana. Até já. Bom, não era suposto termos chegado outra vez ao imaginário de Tim Buckley. Se estão a ouvir isto é porque ficaram até ao fim da emissão em podcast. Tiveram o direito a ouvir a música completa de Murray Schafer. Espero que tenham gostado mais uma vez. Muito obrigado por terem ficado desse lado. E é um público especial porque é o público de podcast. E são duas formas diferentes de chegar a este programa, as duas igualmente importantes. Mas esta é se calhar a mais difícil de fomentar. Portanto, muito obrigado pela vossa presença, pelo apoio até agora. E não se esqueçam que se quiserem ajudar na divulgação do programa, enfim, toda ajuda é bem-vinda, mas não é necessária. Mas só se quiserem. E pronto, encontramos-nos para a semana outra vez. Até já, muito obrigado. Fiquem bem.